no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez nesse dia 7 de fevereiro. Estamos em fevereiro. Parece que foi ontem que eu comemorei o ano novo, mas já estamos em fevereiro. Faltam 11 meses para o ano terminar, não mais 12. O tempo está passando tão rápido, daqui a pouco fevereiro se foi. E com isso, nós estamos iniciando mais um Clube da Fraternidade. Vamos agora à coluna do Jornal Extra, em nome de Deus, chamado As Consequências do Carnaval. Há quem diga que um dos maiores pecados do mundo é diminuir a alegria dos outros. Isto acontece principalmente no carnaval, quando várias criaturas aproveitam a festa para despejar em quem está por perto todas as frustrações acumuladas durante o ano, cometendo assim verdadeiras loucuras e estragando o divertimento de muita gente. A música e a dança são expressões culturais de grande valor na promoção do progresso espiritual do homem, mas não da forma desvirtuada com que são apresentadas nos 3 dias dedicado a Momo. O carnaval, enquanto festa popular, poderia ser um acontecimento cultural aceitável se não fossem os excessos cometidos em nome da alegria. Mas a violência e o uso de bebidas alcoólicas e de drogas, somados à exacerbação da sensualidade, criam um ambiente desfavorável para quem, de fato, quer se divertir. Ser alegre é estar de bem com a vida. Agora, quando se pretende alcançar essa alegria através do prazer desregrado e dos excessos de toda a ordem, o resultado é a insatisfação íntima, o vazio interior provocado pelo desequilíbrio moral e espiritual da criatura humana. O pior é que nos dias de carnaval, muitas pessoas, atraindo por sua própria conduta desregrada a companhia de espíritos obsessores, acabam praticando atos de tristes e lamentáveis consequências. Esses fatos podem ser verificados nos registros das ocorrências policiais e dos hospitais de todo o país durante os festejos. Infelizmente, constatamos grande número de agressões e desastres de toda a natureza, suicídios, homicídios, etc. Em razão dos excessos, inúmeras vidas são exterminadas violentamente, lares são destruídos e tantos outros males físicos e morais ocorrem, atingindo o homem no que ele tem de mais sagrado: o respeito a si mesmo, a dignidade e a própria vida. Além disso, muitas doenças são transmitidas nessa época, inclusive a AIDS. Trecho extraído do capítulo 23 do livro Espiritismo na Imprensa, disponível na livraria Joana de Ângeles, Rua do Catete 347, Largo do Machado, telefone 2265-2065 ou no site www.livrariaespiritaja.com.br. E aí, amigos da Rádio Rio de Janeiro, olha, uma leitura importante, porque na próxima semana, né, a partir de sexta-feira, começa o carnaval E a Rádio Rio de Janeiro existe para isso, para alertar as pessoas sobre a responsabilidade de cada um. Nós temos responsabilidade com os nossos atos, com as pessoas que nos rodeiam, com aquelas que conhecemos e que não conhecemos. Então, o espírita é conhecido pelos seus atos. Não adianta ficar frequentando as casas espíritas e, em determinados momentos, sair por aí no desvario completo, achando que está completamente imune aos problemas, né? Não é bem assim. Nós temos que estar muito atentos, principalmente nesse momento de festa popular, onde todo mundo acha que pode tudo. E o programa, o nosso programa Clube da Fraternidade, também serve para alertar. Então, hoje é domingo, quero que você tenha um domingo muito feliz e vamos começar dando informações bastante interessantes. Você que é espírita, você da comunidade espírita, que gosta de uma boa leitura, você não pode perder o jornal Correio Espírita deste mês de fevereiro. Ele traz na sua capa: imagem de avô aparece em ultrassonografia e também fala sobre o terremoto do Haiti. O Correio Espírita, ele traz na sua página número 6 uma ficha de inscrição para novos colaboradores aqui da emissora da Fraternidade. Basta você recortar, compre a folha Correio Espírita, o jornal Correio Espírita de fevereiro, na folha 6, você recorta a ficha de inscrição e envia aqui para a emissora da Fraternidade e você vai fazer parte do Clube da Fraternidade, que é este programa. Os membros do Clube da Fraternidade, na verdade, são as pessoas que ajudam a manter a Rádio Rio de Janeiro no ar, com os seus mais de 500 horas de programação espírita. É importante. E você encontra lá também, dentro do jornal, uma folha de assinatura do próprio jornal, né? Do próprio Correio Espírita. Na última página, página 16, um destaque muito grande para o Debate na Rio, o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Segunda e quinta-feira, às 13 horas, você pode participar pelo telefone. E é um destaque muito interessante. Fico por dentro dos seguintes assuntos: educação dos filhos, aborto na visão espírita, valorização da família, profilaxia da violência, prevenção do suicídio. Ou seja, são temas que estão completamente de acordo com a missão da emissora da Fraternidade. E já que estamos no Clube da Fraternidade, nada melhor que prestarmos contas, né? Temos aqui a prestação de contas do nosso confrade Lidiênio Barreto de Menezes. Atenção, Nilópolis! Isso, Nilópolis! Todos os habitantes aí da Baixada Fluminense, principalmente de Nilópolis, o Lidiênio fez a prestação de contas do dia 1º de fevereiro, através de recibo a Arione Prudente Alves e Ari Prudente Motti. Através de boletos, Jorge Miguel Torres, Noêmia Moura, Arthur Gonçalves Ferreira, a lista é grande, não dá para ler todos, eu vou pular aqui. E termina com José Vieira Silva. Ele conseguiu, informa aqui, uma nova proposta da Maria Júlia Rodrigues. Lidiênio, muito obrigado pela prestação de contas que você envia todos os meses aqui para a Rádio Rio de Janeiro e que eu tenho o prazer de ler aos nossos ouvintes aqui do Clube da Fraternidade. Temos também a prestação de contas que chegou aqui na Rádio Rio de Janeiro, recibo do CEL de Centro Espírita Leon Denis, entregues na Rádio Rio de Janeiro. Olha só, você que presta contas lá no CELD. Temos aqui o Haroldo Leal, recibo 33888. A Leni Costa, 33889 e 890. E são os recibos, né? E termina com Leila Maria Cooper, 34042. Através de boleto, Leonor de Ascensão Serra e Núbia Valentina dos Santos. Todos vocês que prestaram contas do CELD, a prestação de contas foi feita aqui no dia 4 de fevereiro. Nós temos a agradecer a todos vocês pela ajuda, porque, volto a dizer, sem vocês, a Rádio Rio de Janeiro não consegue trazer um novo transmissor. Tô vendo aqui o meu querido Átila, tá ali, ó, assistindo a nossa gravação. E ele já tá de olho aqui nos espaços, como é que ele vai mexer aqui na nossa técnica para o novo transmissor tá chegando, gente. Daqui a pouco tá vindo aí, ele tá fazendo sinal de positivo. Já já vamos trazer o Átila aqui nos próximos programas para falar sobre se o transmissor já chegou, se não chegou, porque a última vez que ele esteve no programa foi quando nós assinamos o contrato com o Bradesco. Você não está sabendo disso? A Rádio Rio de Janeiro vai comprar um novo transmissor de 50 kW. Já assinamos o contrato com o Bradesco de leasing. O transmissor está chegando em torno de 45 dias aqui no Brasil, deve estar chegando lá para o final de março, mais ou menos, e o Átila é a pessoa, é nosso diretor de radiodifusão, e vai instalar esse novo transmissor lá no Parque de Magé. E aí, é uma nova etapa que a Rádio Rio de Janeiro vai cumprir. Eu tenho a certeza que Geraldo de Aquino, onde está, ele está extremamente feliz. O nosso querido Emil Dario Frambach, a quem eu mando um grande abraço, também foi diretor de radiodifusão aqui da rádio. Ele deve estar também muito feliz e nos ajudando para que tudo isto acontecesse da forma que foi. E por que que o transmissor é importante? Já já vou ler um texto. Fiquem atentos. Volta e meia, eu falo com vocês aqui sobre esse texto. Mas é importante porque nós recebemos uma carta pedindo o texto, né? Então, o nosso querido vice-presidente, o Gerson, vai enviar uma cópia desse texto que eu vou ler para vocês agora. Isso justifica por que compramos um novo transmissor. É caro? Muito caro o transmissor. Mas vocês merecem. É para isso que nós estamos aqui. Para tentar melhorar cada vez mais o sinal da rádio. E olha o que diz o texto, extraído do artigo Caminho do Rádio Digital, por Djalma Ferreira, publicado na Revista da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. O artigo diz o seguinte: na realidade, o grande problema da onda média está nas características intrínsecas da faixa. Ela é cada vez mais ruidosa em virtude da falta de controle na geração de ruídos por parte de aparelhos e circuitos eletrodomésticos, industriais, automotivos, etc. A propagação pela superfície dos solos torna-se cada vez mais problemática em virtude da concretização e asfaltamento das grandes cidades, reduzindo drasticamente a condutividade do solo. Além disso, a propagação noturna é inconstante, dependendo de diversos fenômenos atmosféricos e astronômicos. E aí, essa é uma informação que volta e meia nós estamos lendo para vocês, que justifica porque, às vezes, em algum lugar é difícil captar o sinal da rádio. Mas olha, com o novo transmissor, muita coisa vai melhorar, porque é um transmissor bem moderno. Então, nós vamos, com certeza, melhorar o sinal da rádio em muitos lugares. Prestem atenção, não é que a rádio aumenta a potência, não vai pegar em todos os lugares do Brasil, mas o sinal vai melhorar muito de qualidade. Eu já disse, vou repetir, o sinal da rádio do nosso 50 kW, ele atinge um raio de 120 km a partir da nossa antena que fica em Magé. Então, esse raio continuará sendo de 120 km. Porém, como é um transmissor novo e vai ser instalado no nosso parque de transmissão, que também está muito bem administrado, nós temos a certeza que você, ouvinte, vai ter o som melhor na sua casa, o som que você merece, o som que a comunidade espírita sempre mereceu e que nós estamos aqui para ir atrás. Olha, recebemos também a prestação de contas do Centro Espírita Amaral Ornelas. Como sempre, o Gilberto Marques dos Santos é o tesoureiro. Ele presta contas aqui, olha, carta de 31 de janeiro de 2010. Prezado companheiro, informamos que as doações recebidas em favor desta fundação, referentes ao mês de janeiro de 2010, foram depositadas no Bradesco, conforme comprovantes em anexo. E é verdade, olha. Então, eu tenho aqui todos os comprovantes. Começa com 34241. Eu não consigo entender aqui o primeiro nome, porque tá carbonado, né? Não sei se é Leila. No final, o sobrenome M. Turco. Não dá para entender o primeiro nome. Mas o segundo, 34242, é Sueli Gomes. E o último, 34250, Nair F. Tavares. Então, a todos vocês, lá do Centro Espírita Amaral Ornelas, Rua Doutor Leal, 76, Engenho de Dentro, um grande abraço e obrigado pela ajuda que vocês dão. E aí, eu gostaria de falar com a comunidade espírita em geral. Você, que nos ouve agora na Rádio Rio de Janeiro, você que é ouvinte da emissora da Fraternidade há um dia, há uma semana, há um mês, há um ano, há 10 anos, há 20 anos ou há 35 anos desde a sua criação, você faz parte do clube da Fraternidade? Você está nos ajudando de alguma forma a manter a rádio no ar? Pessoal, manter uma rádio 24 horas no ar, 7 dias por semana, não é fácil, não é fácil. Por quê? Porque nós não temos uma parte comercial como as outras rádios têm. Nós aqui na Rádio Rio de Janeiro só anunciamos produtos que façam bem à saúde das pessoas. Só colocamos no ar temas que vão elevar a moral das pessoas, que vão contribuir para o bem das pessoas. Não adianta um anunciante querendo chegar aqui para anunciar cigarro, não anunciamos. Bebida, não anunciamos. Qualquer outro tipo de anúncio que faça mal ou que possa vir a fazer mal, não anunciamos. Nós somos extremamente criteriosos e temos o nosso código de ética. Programas também de qualidade duvidosa, porque a Rádio Rio de Janeiro está em terceiro lugar, em muitos horários em terceiro lugar, a rádio está em quarto lugar na média, né? Em muitos lugares estamos em terceiro lugar, né? No Ibope. Então são muitos os requisitantes que querem botar programa aqui na rádio. Não é nenhum nem dois, são vários grupos que querem entrar com o programa aqui na rádio. Só que nós temos um código de ética muito rígido. O programa precisa ter um padrão de excelência muito alto para entrar na emissora, na grade de programação da Rádio Rio de Janeiro, porque isso faz parte do nosso código de ética. Você sabe que a Rádio Rio de Janeiro é a rádio que toda a família pode ouvir. Temos aqui a prestação de contas também assinada pelo Henrique, lá do CERJ. Valor referente ao comprovante de depósito da contribuição do mês de janeiro de 2010. Está aqui a cópia do depósito no Bradesco e a cópia dos recibos. Recibo 29972, Júlia Luísa de Souza. Temos aqui recibo 29973. Cruzada Espírita Suburbana, olha só, um grande abraço a todos vocês. E termina com o recibo 29978 de Helena Lopes. Vocês que prestaram contas lá no CERJ, um grande abraço. O Henrique prestou contas aqui, então nós só temos a agradecer a todos vocês que prestaram contas no CERJ. Recebemos também um boletim chamado Acharrua, periódico de estudo e divulgação doutrinária, janeiro e fevereiro de 2010, Centro Espírita de Caridade, Jesus, Maria e José. Eles trazem aqui, um jornalzinho com 8 páginas, e eles trazem aqui uma propaganda da Rádio Rio de Janeiro, na sua página número 8, eles colocaram aqui: leve o espiritismo para dentro da sua casa. Olha que frase magnífica. Sintonize 1400 AM Rádio Rio. Olha só, gente, só essa frase dá para fazer um programa. Leve o espiritismo para dentro da sua casa. Quem não gostaria? Você pratica o seu culto do evangelho no lar, dentro da sua casa? Basta você ligar no programa aqui da Rádio Rio de Janeiro, de estudos, que você vai estar levando o espiritismo para dentro da sua casa. Então, olha, muito obrigado a vocês que colocaram esse anúncio da Rádio Rio de Janeiro. Atenção, o boletim Acharrua. E é do Centro Espírita Caridade Jesus, Maria e José. periódico de estudos e divulgação da doutrina espírita. Olha, que é muito grande, tem muita informação. Olha só, estudando o Evangelho, tem várias colunas aqui. E nós recebemos aqui este periódico e como sempre, né, damos divulgação. Se você tem um periódico espírita na sua casa espírita e faz a propaganda da Rádio Rio de Janeiro, quer nos ajudar a divulgar a emissora da fraternidade, mande aqui para a Rádio Rio de Janeiro. Você pode entrar no nosso site, pegar o endereço, Estrada do Dendê, 659, Tauá, Ilha do Governador, e você pode enviar o seu periódico. Nós também, olha, foi o que fez aqui o boletim do Lar Maria de Nazaré, Cruzada Espírita Paulo de Tarso, Rua Idumé, 82, Brás de Pina. Eles colocaram na capa: colabore com a manutenção da programação espírita. Rádio Rio de Janeiro, divulgam aqui o site, ouça a Rádio Rio de Janeiro 1400 kHz. Esse boletim é de janeiro de 2010. Também um periódico muito interessante, com diversas informações. Olha, tem aqui a foto: criança assistida pela Cruzada Espírita Paulo de Tarso, Lar Maria de Nazaré, durante a formatura do Jardim 2 de 2009. Olha que legal. O jornal traz outras informações interessantes que nós podemos estar aprendendo, né? Eu estou vendo aqui um outro destaque: adquira os CDs das palestras realizadas na Cruzada Espírita Paulo de Tarso e livros. Então, se você está interessado em receber esse jornalzinho, entre em contato lá com o nosso Vitor Hugo, que é o presidente. Alô, Vitor Hugo, um grande abraço para você. Rua Idumé, 82, em Brás de Pina. Olha só, recebemos também pela internet orientação espírita, o espiritismo iluminando suas vidas, rede de notícias espíritas. E eles dizem assim, fazem uma propaganda da rádio também: a Rádio Rio de Janeiro é a rádio que toda a família pode ouvir, para o Brasil, o Rio de Janeiro e para o mundo. Associa-se ao Clube da Fraternidade, seja um mantenedor da programação espírita. Olha só, então vocês que editam aí o Orientação Espírita, o Espiritismo Iluminando Sua Vida, muito obrigado pela divulgação da rádio. E é isso que eu falei no início: vocês que participam de alguma casa espírita, tem um periódico, ajude a Rádio Rio de Janeiro a ser mais conhecida. Não é por nós, não é porque eu, Cristiano, quero ser conhecido, não, estou longe disso, graças a Deus. Eu quero é que a Rádio Rio de Janeiro entre na casa das pessoas para que elas possam entender por que nasceram, por que vivem e por que um dia terão que desencarnar. Para terminar, eu quero relembrar aqui a dica do nosso querido Brandão, José Teixeira Brandão. Ele deu a dica de uma antena especial para rádio, Rádio AM. Olha só, você encontra essa antena para Rádio AM na loja Ticara Eletrônica, Rua Siqueira Campos, 143, loja 85. Ou loja Ponto 22, na Rua República do Líbano, 22, no centro, loja A, no centro. É a marca COBY, C-O-B-Y, modelo CX788. Falei rápido, né? Mas eu vou pedir para colocar essa informação no nosso site. Procure lá no Clube da Fraternidade essa informação. Eu só quero desejar a todos vocês um feliz fevereiro. Prestem atenção, semana que vem temos que ter muito cuidado, muita oração, porque vamos estar no período do carnaval, que para muitos é um momento de diversão e para outros de exagero, né? Então, que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço, um abraço do Átila, que continua aqui vendo a gravação, e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação.